no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Todos os países são marcados por histórias, e muitas delas possuem tanta relevância que ganham espaços no calendário para que não sejam esquecidas. E como a gente sabe, nem toda história é feliz. No dia 5 de novembro de 2015, o Brasil sofreu com o maior desastre socioambiental já visto em seu território. Uma barragem da Samarco, Vale e BHP Billiton se rompeu e afogou histórias em toda a bacia do Rio Doce. A fim de resgatá-las, o projeto de extensão da UFOP, Narrativas Atingidas, busca contar histórias de moradores da cidade Barra Longa que sofreram com o desastre. É como o nome já diz, o projeto registra as narrativas atingidas pela barragem. As ações do projeto são realizadas através da produção de vídeos. Monique Sanches é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFOP e coordenadora do projeto, e quem explica as atuações dessa ação extensionista. O Narrativas Atingidas, ele busca criar esse lugar de protagonismo para os atingidos, esse lugar de fala, porque eles que sabem o que é ser um atingido, né? O Narrativas trabalha em conjunto com outros grupos. Na verdade, ele é originado de um projeto maior chamado GEPSA, Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais. Do GEPSA nasceu o Observatório do Reassentamento e, por fim, o Narrativas Atingidas. Atualmente, todos compartilham o mesmo objetivo: auxiliar aqueles que tiveram histórias e propriedades inundadas pelos rejeitos da barragem. Monique Sanches explica como os projetos contribuem para a causa dos atingidos. A gente percebe que uma contribuição que a gente podia fazer era fazer o levantamento, medição mesmo das ruínas, das plantas, do que tinha sobrado, para que os moradores tivessem um registro do quantitativo, qualitativo do que existia ali das suas casas, das suas moradias e dos seus territórios. Não podemos deixar que essas histórias caiam em esquecimento. Lembrar é importante para que os erros cometidos não se repitam. Narrar é uma forma de afirmar a existência. Para acessar os vídeos, é só procurar no YouTube por GEPSA UFOP e assistir o Reassentamentos 1. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.